da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. E ao olhar no domingo no porto da Barra Limpa, todo mundo brinca entre ela e o mar. Domingo no porto da Barra, todo mundo agarra, mas não pode amar. Domingo no porto da Barra, todo mundo agarra, mas não pode amar. Sei! Só da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. Essa menina